Se olhe no espelho e me diz o que você vê. Quando se vê, consegue se entender sem se esconder. Aí, me diga o porquê desse seu medo de entender seu medo. Receio de que as fases não mudem conforme o tempo, ou que você realmente seja fraco até demais. Fugiu a paz, fugiu a vida. Nesse momento desejou que vá embora e não volte jamais. Maldito sentimento mal interno, que quer viver da pior forma, mas sem medo do inferno. Mas hoje eu não tolero toda essa sujeira, eu sou simples e direto. Hoje eu não me entrego, que esse pensamento se estenda até amanhã. O pecado está aí, a culpa não é da maçã. Corpo e mente sã, pra seguir nessa vida. E eu sigo nessa vida, fechado com o meu clã. Se afogou no veneno que o demônio serviu. Só falta algumas gotas pra transbordar esse rio. E quem riu da sua cara, aprova o seu vacilo. Prove que seu vacilo é a ponte pro acerto. Se sente queda livre, caindo do precipício. E com medo grita, meu Deus, eu não sei voar. A vida é uma só, agora não dá pra voltar. A questão é uma só, você que decidiu pular. Ei, faça sua mudança interna, que a tendência vai se melhorar. Não deixe cair nesse precipício. A vida é muito mais do que nascer e morrer. Ei, faça sua mudança interna, que a tendência vai se melhorar. Não deixe cair nesse precipício. A vida é muito mais do que nascer e morrer. Olha pra si mesmo, sem medo e sem receio. Sinta sua existência, o que guarda dentro do peito. Não, nunca tudo bem não. Para com esse sorriso falso e vai em busca da solução. Ainda existe muita coisa torta nessa caminhada. Lê livros de autoajuda, mas toma a decisão errada. Esquece o lado físico por um segundo. Esquece os bens materiais, a morte cê não leva junto. Acorde e morre pro mundo. Me mato todo dia pra nascer um ser mais puro. Enxugo toda lágrima escorrida e a vida é soprada todo dia. Deixe a porta aberta, se faça de moradia. Me revesti de longe, eles não me entendiam. Mais do que enxergar o mundo é saber o que nele faria. O que você faz, o que você traz, o que você planta, corre. Então acorde e na maré não morre. Outra forma de pensar, uma visão bem abstrata. Pro seu pouco raciocínio, uma terapia que maltrata. Eu me olhei no espelho, tirei de mim um exemplo. A carne pode tá boa, mas tá tudo podre por dentro. Do mal me ausento, abre a porta, carcereiro. E ele grita com sarcasmo, a chave tá consigo mesmo. Aí que eu refleti, resolvi passar a visão. Que a mudança é interna, da mente ao coração. Ei, faça sua mudança interna, que a tendência vai se melhorar. Não deixe cair nesse precipício. A vida é muito mais do que nascer e morrer. Ei, faça sua mudança interna, que a tendência vai se melhorar. Não deixe cair nesse precipício. A vida é muito mais do que nascer e morrer.